Procure ouvir mais a voz que vem do coração. Pratique o amor, diga não à solidão. Troque o rancor pelo perdão. Procure ouvir mais a voz que vem do coração. Pratique o amor, diga não à solidão. Troque o rancor pelo perdão. Traga a memória, o que pode lhe dar esperança. Tenha fé em Deus. Sua misericórdia se renova cada manhã. Os filhos seus. Traga a memória, o que pode lhe dar esperança. Tenha fé em Deus. Sua misericórdia se renova cada manhã. Cada manhã. Portanto, não hesite em pronunciar palavras de prosperidade, bênçãos pelo ar. E não esqueça, deixe pra lá, o mal não vale a pena. Então vai, vai, vamos conquistar, que o mal não vale a pena e só vai te atrasar. Quantos queijais aqui não estão mais, descanse em paz. Gladiadores que estavam em busca de algo mais. Conforto pra família ou se pá, viver bem e acabaram vítima de quem? Da ganância que faz o homem se cegar, virar refém do dinheiro e por ele chega a matar. Não, não dá, não dá para acreditar que chegamos a esse ponto aonde o mundo vai parar. Eu peço a todos um pouco mais de consciência, amor, afeto, fé, diálogo, paciência. Procure ouvir mais a voz que vem do coração. Pratique o amor, diga não à solidão. Troque o rancor pelo perdão. Procure ouvir mais a voz que vem do coração. Pratique o amor, diga não à solidão. Troque o rancor pelo perdão. Um bom dia pra nós, um brinde pra nós. O som é o rap, habitat é o gueto e nós somos a voz do povo que sofre calado, dos manos que estão trancados. Gueto infectado, resultado, coração gelado. Parou de bater, o coração petrificou. Ódio mais ódio sempre alimentará o exterminador. Da bolsa de valores, ações do amor estão em queda. Divórcio, pedofilia, homicídio, só vejo treva. Na escala de valores, o dinheiro dita as regras. No Brasil, na América do Sul, em qualquer lugar na terra. Vejo os malotes, os carro louco, o mapa de ostentação. Olho pra trás, sinto saudade da época do campão, onde os meninos bom era feliz de verdade. Cresceram, aprenderam que na vida tudo é vaidade. Que a honra manter a cabeça erguida, estoura as algemas. E que na vida o mal nunca valerá a pena. Pena que ninguém quer ouvir, pena que ninguém quer saber. A pena dói mais quando ela tira 15 anos de você. É moleque, acelera o bonde, vai que vai na contramão. Conheço bem o fim e os dias de lamentação. Procure ouvir mais a voz que vem do coração. Pratique o amor, diga não à solidão. Troque o rancor pelo perdão. Procure ouvir mais a voz que vem do coração. Pratique o amor, diga não à solidão. Troque o rancor pelo perdão. Traga a memória, o que pode lhe dar esperança. Tenha fé em Deus. Sua misericórdia se renova cada manhã. Os filhos seus. Traga a memória, o que pode lhe dar esperança. Tenha fé em Deus. Sua misericórdia se renova cada manhã. Cada manhã. Portanto, não hesite em pronunciar palavras de prosperidade, bênçãos pelo ar. E não esqueça, deixe pra lá, o mal não vale a pena.